A nova ordem, novos planos, tudo que você não viu. Vai pra todos que vai, um abraço a todos que aplaudiu. Gueto organizado, a tal chave mestra, todos de pé. Esse quarteto bota pânico, é tudo que você quer. Eu digo é show, vai com som. Então liga os loucos, sobe o som. E agradeço a Deus pelo talento, sobe o som. Sem preconceito, vielas e beijo, sobe o som. Sem distinção de raça e nação, sobe o som. Vê a legião levantando multidão. Agradeço a Deus pelo talento, sobe o som. Sem preconceito, vielas e beijo, sobe o som. Sem distinção de raça e nação, sobe o som. Vê a legião levantando multidão. Credo organizado, realmente o que nós quer. Obrigado pela força, né? Sabe qual que é? Nova ordem pra valer, trago dor a quem doer. Trago o som, meu poder, nova ideia oferecer. Puta merda, lembra das pedras, rouba sua brisa na certa. Siga atrás da meta, nova ordem traz paz. A guerra, guerra, paz, tanto faz. Cê não vai, rapaz. Minha força não tá aqui, vem de cima e já não cai. Realmente a gente entende, aprende da matéria, porra. Desde os 14, na rua, caneta e folha, não corra. Respeito de quem tá no meio do começo, dando a cara pra bater. Frente ao muro sem receio, vermelho é ser meu vulgo. Rima vida pro futuro, rimos gole de café, discutindo sobre tudo. Trago plano, trago os mano, trago sonho, trago tanto. Trago os quantos quiser vir pra multidão. Sacudi, são quatro cartas no jogo, quatro coringas no jogo. Vermelho, Rick, comparsa e nego, vó de novo. Se tudo tem seu tempo, tá entendendo, é meu momento, mano. A fé traz força negra e desistir não tá nos planos. Sei do percentual de risco no jogo e tal. E eu fico longe do mal, se liga, então sobe o som. Sobe o som. E agradeço a Deus pelo talento, sobe o som. Sem preconceito, vielas e beco, sobe o som. Sem distinção de raça e nação, sobe o som. Vê a legião levantando multidão. E agradeço a Deus pelo talento, sobe o som. Sobe o som. Sem distinção de raça e nação, sobe o som. Vê a legião levantando multidão. Nova ordem, novos planos, tudo que você não viu. Vai pra todos que vai, eu um abraço a todos que aplaudiu. Nego Val, esse é meu vulgo de guerra, todos de pé. Esse quarteto bota pânico, é tudo que você quer. E a febre é essa, um novo contexto. E mostro pro alto, morro asfalto, sem ter medo de errar. Toma de assalto organizado, assim tá o gueto organizado. É pra todos aqueles que não botavam fé no taco. A fé existe, e ninguém mais que nós pra saber disso. Vencer quando a derrota se incorpora e torna visto. A nova era, o som que invade, bate na lata. E quando ouvi o nosso CD, pega o som e vai pra praça. E liga os loucos, liga as mina e a favela. Todo em peso faz a roda, nego dança. Chega os bate e sai do meio, assim que eu gosto. Por adrenalina até os ossos. Rap ataque, sudeste ou nordeste, vaza nos poros. Liga os alto-falante, é nós, o gueto. Já vem com som que inflame, balança o gueto. De organizado já está, foi por nós, o gueto. Não vai chorar quando ouvir, e a nova ordem é o seguinte. Liga os alto-falante, é nós, o gueto. Sobe o som, e agradeço a Deus pelo talento. Sobe o som, sem preconceito, vielas e beco. Sobe o som, sem distinção de raça e nação. Sobe o som, vê a legião levantando multidão. Sobe o som, e agradeço a Deus pelo talento. Sobe o som, sem preconceito, vielas e beco. Sobe o som, sem distinção de raça e nação. Sobe o som, vê a legião levantando multidão. Na guerra que se faz justo, o amigo que faz por onde correr pra fuder os inimigos do da saudade que bate, faz bater de frente, independentemente. Maldade dos malfeitores, gente que pensa e age sem pensar. E foi nessa e foi, como tava boi, era só um. Foi assim, assim que eu mostro e assim que segue o clima. Sou favela, sou corrida, sou do gueto, sou da vida. Sou fiel, sou leal, sou do meio da função. Sou comparsa, eu sou raça, mas sem solidão. Vim pelos pretos, vim pelos pobres, vim pelos nobres. Vim pela guerra, vim pela rua, pelo hip hop. Nova ordem, eu trago minha visão além do alcance. Nova ordem, eu trago comigo rap no sangue. Faço jus meu codinome, quando eu apareço some. Desde a década passada pode envolver meu nome. Envolver ou se desenvolver na rima ou na levada. Bumba e caixa nas batidas, um pânico na quebrada. Faço acontecer e crer, olha só o proceder. De jacão e calça larga, esse é meu jeito de ser. Pode correr quando vê, que eu vou até o fim. Pode acreditar e ver como eu desenvolvi. Eu ligo os mano, ligo as mina pra chegar junto comigo. Eu ligo a favela inteira, é só penso tá no abrigo. Sobe o som, e agradeço a Deus pelo talento. Sobe o som, sem preconceito, vielas e beco. Sobe o som, sem distinção de raça e nação. Sobe o som, vê a legião levantando multidão. Sobe o som, e agradeço a Deus pelo talento. Sobe o som, sem preconceito, vielas e beco. Sobe o som, sem distinção de raça e nação. Sobe o som, vê a legião levantando multidão. Os caminhos pela ordem. nova ordem, estamos entrando gueto, gueto, gueto. Estamos chegando, o sonho se completa. Minha meta, eu estourei a meta, a perna quebra, se levanta. Não parou a guerra, inveja traz desgaste. Você sabe, já passou por isso. O karma agiu na rua com o corpo crivado de tiro. Vários exemplos para a gente vermos, compreendemos que entre a gente a humildade permanecer. Daqui pra frente a nova era nos espera, como a guerra que se aprende o que se gera. Chapé quente, nego gela, vou que vou. No palco som, vocês na guarda, nunca é tarde pra quem sonha. E vocês sabem, em línguas alto-falante, é nós, o gueto. Já vem pro som que inflame, balança o gueto. E organizado já está, foi por nós, o gueto. Não vai chorar quando ouvir, e a nova ordem é o seguinte: sobe o som, e agradeço a Deus pelo talento. Sobe o som, sem preconceito, vielas e beco. Sobe o som, sem distinção de raça e nação. Sobe o som, vê a legião levantando som, multidão. Sobe o som, e agradeço a Deus pelo talento. Sobe o som, sem preconceito, vielas e beco. Sobe o som, sem distinção de raça e nação. Sobe o som, vê a legião levantando som, multidão. Alto-falante, é nós, o gueto. Já vem com som que inflame, balança o gueto. E organizado já está, foi por nós, o gueto. Não vai chorar quando ouvir, e a nova